se renova em cada um de nós uma nova esperança de que um dia um mundo novo surgirá, onde teremos muita paz e esperança com o próximo. Deus, nós precisamos tanto, tanto do Senhor. Aqui na terra os homens aos poucos se destroem, e a cada dia se renova o dia, Deus. Sei que vai ter fim a todo este preconceito. Julgar alguém, só mesmo o Senhor tem direito. Só o Senhor é quem pode nos julgar. Deus, as doenças incuráveis aparecem. Sem ter a cura, os homens aos poucos desfalecem. Só o Senhor é quem pode nos salvar. Se renova em cada um de nós uma nova esperança, que um dia um mundo novo surgirá, onde teremos muita paz e esperança com o próximo. Aqui na terra os homens aos poucos se destroem, e a cada dia se renova o dia, Deus. Sei que vai ter fim a todo este preconceito. Julgar alguém, só mesmo o Senhor tem direito. Só o Senhor é quem pode nos julgar. Sem ter a cura, os homens aos poucos desfalecem. Só o Senhor é quem pode nos salvar.